A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje trabalhando com o capítulo 14, capítulo 14 do livro Números, em hebraico, Bemidbar, ou seja, no deserto, capítulo 14 do livro No Deserto, por nós conhecido como Números. Se alguém está ouvindo a primeira vez, esse nome veio posteriormente na primeira tradução do hebraico para o grego. Essa tradução foi chamada de Septuaginta. Hoje nós estamos diante de um texto que é sequência daquilo que temos falado, claro, e com conceitos que nós também já vimos. No entanto, nem vamos fazer a devocional, porque o texto bíblico é longo, a devocional de abertura enviada pelo irmão Everson. Vamos direto para o texto bíblico, porque nós já trabalhamos o conceito, mas esse capítulo deixa claro a importância de mantermos uma vida de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor. Santidade e fidelidade ao Senhor e as consequências de não manter a santidade, não manter a fidelidade ao Senhor, de murmurar diante do Senhor, tá bem? Então vamos fazer algumas considerações nesse capítulo. Muito bem, que Deus nos abençoe e logo prometo aos irmãos, amanhã eu leio as estatísticas. E na semana que vem, nós devemos voltar com Hebreus, tá bem? Pastora Margarete deve voltar com Hebreus. E amanhã eu leio as estatísticas para vocês, compartilhando a grande bênção que Deus tem derramado sobre nós. Somente nesses últimos 2 dias, novamente, mais 20% acima da média que nós temos estabelecido até agora. Falo pela penúltima vez, porque depois a pastora vai assumir, que nós temos esse trabalho. Você pode mandar mais um nome. Ontem mais um nome foi incluído. E nós esperamos que você nos ajude a ampliar o número de pessoas que ouvem um capítulo por dia. Então, indique para alguém da sua família, alguém da igreja, ou um amigo, um conhecido, e reforce aquela ideia que eu tenho tratado com vocês. Às vezes a pessoa não quer entrar num grupo que onde ela vai receber mensagem para não sobrecarregar o celular. Diga para essa pessoa claramente, como eu tenho dito, abra o jogo. Se você puder ouvir, ouça, glória a Deus, e até delete. Não há nenhum problema nisso. Porque essa mensagem que ouviu vai estar posta no blog. E se a pessoa não tem outros grupos e quer deixar a mensagem por uma semana, pode deixar por uma semana e no final de semana faz um esvaziamento do celular, então retirando essas mensagens, porque tudo vai estar no blog, ou por mais tempo, dependendo da pessoa. Então indique para mais alguém. Eu espero que você não pense assim, outra pessoa vai indicar. Não, você indique. Nós queremos mais um. Isso tem acontecido e de um em um nós temos avançado no anúncio. Mais um, indique para mais um amigo, um irmão na fé, um familiar, e essa pessoa será abençoada com a leitura do capítulo bíblico. Com relação ao blog, que avança também, já destaco e vou destacar amanhã o grande avanço que houve no povo uruguaio. A nossa saudação especial aos irmãos do Uruguai, que são agora a segunda nação que mais ouve, depois do Brasil. Amanhã nós vamos passar para vocês a ordem de nações e o blog está aí à disposição. Esse WhatsApp, por esse número mesmo, você passa. Se a pessoa quiser ligar para nós, vamos ficar felizes. E se ela não quiser, desde que ela permita, não passe nenhum número sem a pessoa permitir. Tá bem? E se ela permitir, passe o número do telefone do Santidade Bíblica. Se ela desejar ouvir no blog, passe o endereço bloglogos7.blogspot.com. Bloglogos7.blogspot.com. Tá bem? E prepare-se, nós estamos também nos preparando em oração e em organização para que, no máximo, no início de maio, tenhamos uma mensagem, mais com cara de pregação e não de estudo, como nós temos feito no WhatsApp e no blog. Tem mais uma feição de devocional, uma devocional um pouco maior, um estudo um pouco maior, ainda não um estudo bíblico, porque o estudo bíblico iria requerer uma série de outros elementos que nós não estamos trabalhando. Estamos claramente com a ideia de fazer uma devocional melhor do que a média, ou seja, uma devocional com mais conteúdo. Isso está no WhatsApp, está no blog, mas no YouTube nós vamos trabalhar com a ideia de uma pregação do Evangelho, e eu peço para você hoje ainda. Olha, anuncie, o pastor e a pastora vão começar um canal no YouTube, e você pode, se você for abençoado já na primeira mensagem, você já deu o seu retorno. Pode ser ao vivo, né? Está ouvindo a live. Nós usamos tudo em inglês, né, irmãos? É uma ação de povos colonizados mesmo, né? Mas se você estiver ao vivo, então você pode ir mandando comentários durante a apresentação da pregação, ou mandar depois para melhorar um aspecto ou outro. Se gostou, dê um like, né? Gostei, dê uma curtida, né? Diga, olha, foi bom, gostei. E eu preciso que você espalhe isso por todo o território nacional e pelo Brasil, pelas nações. Irmãos uruguaios, quando nós começarmos, informe. E se você tiver dificuldade na pregação com o português, há pessoas, sem dúvida alguma, que têm mais fluência no português e que poderão ajudar você num pequeno grupo. Vocês poderão se reunir num bate-papo ou fazer um momento de comunhão, vão comer juntos. E aí vão ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, Depois continuam esse momento de comunhão, mas compartilhando sobre aquilo que Deus está falando. Tá bem? Então conto com você, do sul, do sudeste, do nordeste, do norte, do centro-oeste. Dê o seu like e diga curtir para que a gente ganhe mais espaço e talvez até patrocínios. Eu não sei exatamente, hoje ainda vou ter uma conversa com o nosso orientador, que é um irmão lá do Paraná, já disse o nome dele, depois vou dizer novamente. E podemos até o próprio YouTube, acho que providencia, acho que é ele mesmo, o YouTube que providencia patrocínios. Isso dá mais espaço para a gente falar mais, né? Você que é jovem sabe como funciona melhor que eu. Então, conto com a sua ajuda. Tá bem? O que importa para nós é, se tivermos mais espaço, ao invés de fazer uma ministração por semana, fazermos duas, ou então três, e assim por diante, né? Nós queremos mais espaço, porque tem tanta coisa no YouTube boa, nós queremos que isso seja mais uma oportunidade boa de você encontrar no YouTube a palavra do Senhor. E tem muita coisa ruim também. Então, essa é uma oportunidade de você não ver as coisas ruins e ajudar o seu filho, adolescente, a ouvir também e a ser orientado na palavra do Senhor, tá bom? Então, na próxima semana, sem dúvida alguma, nós já anunciamos o nome e até o final do mês a ideia é ter o canal preparadinho para no início de maio já estarmos ministrando. Hoje eu tive um retorno de um casal que também já nos abençoou nesse aspecto e eles não preferem não ser identificados porque se dizem servos inúteis e nós louvamos a Deus também por isso, porque nós todos somos nem servos inúteis. Servo inútil é aquele que faz tudo o que tem que fazer. E eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu sou um aspirante a servo inútil. E eles também estão nessa mesma perspectiva. E por isso eu os saúdo, mas não vou mencionar seus nomes como foi solicitado. Muito bem. Você vai ver que é um texto fácil, mas duro para nós ouvirmos. As pessoas gostam de ouvir só aqueles textos que são promessas e outras coisas, né, de vitória, mas aqui é um texto firme que vai alertar você sobre como se relacionar com Deus. No deserto, capítulo 14, versículo 1, ou Números 14, versículo 1. É o povo reclamando outra vez. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E por que Yahvé nos traz essa terra para nos fazer perecer a espada? Para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças, não nos seria melhor voltar para o Egito? Olhe só, irmão. E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes. Essa questão de se ajoelhar, nós nos ajoelhamos. Mas a questão de rasgar as vestes é uma questão cultural, característica do povo de Israel. É uma forma de dizer: ai, Senhor, perdoa esse povo, quebranta-nos. Né? Ou quando a pessoa é um pecado da própria pessoa: Senhor, me perdoa, me lava, me limpa, transforma essa situação. E eles rasgavam as suas vestes. Eles rasgaram então as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Javé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É, de fato, uma terra da qual emana leite e mel. E estava essa polêmica, então, irmãos e irmãs, entre os que reclamavam, que eram influenciados por 10 espias, e Josué e Caleb do outro lado, junto com Moisés, dizendo: é possível termos vitória, é possível entrarmos. O Deus que nos livrou do Egito vai nos livrar desses outros povos. Não fiquem com medo deles, eles não vão matar sua mulher, não vão ma matar os seus filhos, nada disso. O Senhor vai nos dar vitória. Esse é o contexto, irmãos. Josué, Caleb, Moisés, Arão estavam tentando acalmar o povo. Aí o versículo 9 eu faço o primeiro destaque: tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos com um bocado de pão, sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Javé, o Eterno, está conosco, portanto não tenhais qualquer receio deles. Primeiro ponto nessa hora, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus: não tenha medo dos adversários que se colocam contra nós. No Novo Testamento, isso é mencionado, dizendo que temos três inimigos: o diabo, o mundo, que significa a sociedade contrária ao valor de Deus, e a velha natureza, ou no Novo Testamento chamado de carne. O diabo, o mundo e a carne, tá bem? Então, ou o maligno influenciando a cultura, ou o maligno também insuflando a velha natureza. Deus está falando: não tenham medo, não tenham medo, não se rebelem contra Yahvé, o Senhor. Um líder tem que falar isso para o povo: não tenham medo, não se rebelem contra Deus, não tenham medo do povo daquela terra. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo do que Deus está propondo para você, pois os devoraremos como um bocado de pão. Você vai vencer, você vai prevalecer, como se estivesse comendo um pedaço de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Javé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. A minha palavra para você, nesse primeiro ponto, é: não tenhais receio deles. Não tenhamos receio deles, nem do diabo, seja como você o visualiza, né, à luz da palavra de Deus, o mal, né, o maligno, tá bem? O maligno. Não tenha medo do maligno, não tenha medo de uma sociedade corrompida, não tenha medo da sua velha natureza. A frase é: não tenhais qualquer receio deles. O Senhor nos dá a vitória em nome de Jesus. Primeiro aspecto: não tenham medo, vamos prevalecer, vamos entrar na terra prometida, vamos entrar na terra que mana leite e mel, vamos entrar na vida prometida, no coração prometido, na vida abundante, na vida plena, na vida eterna. Não tenhamos medo de qualquer e qualquer receio desses três inimigos, não tenhamos medo, porque o Senhor nos dará a vitória. Mas como o Senhor nos dará a vitória, que é a questão. Você não pode ficar reclamando e querendo dizer: ah, vamos voltar para o Egito, né? O inimigo vai me vencer, vai vencer minha mulher, vai vencer meus filhos, vai vencer a família, vai acabar conosco. Aí isso desagrada a Deus. Então, primeiro aspecto, não tenhamos qualquer medo deles, mas vivamos de acordo com os estatutos do Senhor, a palavra do Senhor. Em segundo lugar, a ira de Deus e a intercessão de Moisés. Aqui a coisa pega, irmão, irmã. É duro aqui. Então todo o povo começou a fazer em matá-los. Queriam matar os servos do Senhor a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. O Senhor falou a Moisés: Até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim? Apesar dos sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e os aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que esse povo. Então, queridos irmãos, olhem só, ainda não é o segundo ponto destacado, mas só o contexto. Eles estão reclamando tanto, tanto, tanto, e eles estão esquecendo que Deus acabou de livrá-los do Egito. Com tudo aquilo que representa, né? Ser liberto de um império, os soldados do Egito não puderam vencer, nem os carros, nem os cavaleiros, nem faraó, nada pôde deter o povo de Deus. Eles esqueceram rapidamente. Às vezes isso acontece conosco. Deus já nos abençoou 100.000 vezes e aí surge uma nova situação dura, complexa, e aí nós, Deus esqueceu de mim. Não, irmão. Não esqueceu, não. Nem fale isso, porque isso causa em Deus um descontentamento terrível. E ele fala assim: Olha, eu vou ferir esse povo, fala para Moisés. Eu vou aniquilar esse povo. E eu vou fazer um novo povo, Moisés, a partir de você. Farei uma grande nação, muito mais poderosa que esse povo. Eu vou usar você, Moisés. E com você eu vou começar uma nova história. Agora, olha só, ao que Moisés replicou ao Senhor: Senhor, os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair esse povo do meio deles. Abriu o jogo, né? Abriu o coração. Informaram isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente. Quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Só mais um detalhezinho. Lembram que eles falaram no capítulo anterior, no versículo 33, lá vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem perecíamos. A nós e a eles parecíamos como gafanhotos. E eu disse para vocês que isso era falacioso, não era verdade. Primeiro, não foi feito pesquisa nenhuma. E segundo, os outros povos estavam é com medo. Quem é esse povo e quem é essa divindade de Israel que fez com que eles fossem libertos do Egito, atravessassem o mar e no mínimo 2 milhões de pessoas? Moisés aqui deixa claro isso. Os egípcios ouviram falar e os habitantes dessa terra também já ouviram falar. E já viram a nuvem. Sabem que o Senhor está diante de nós. Se fazes perecer a esse teu povo, versículo 15, como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido, com um juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Eles vão dizer assim, irmãos, traduzindo: essa divindade teve força para libertá-los do Egito, mas é fraca para fazer com que eles prevaleçam e entrem onde eles querem entrar, onde nós habitamos, no que eles chamam de terra prometida. Então Moisés abre o coração e fala: olha, essa divindade deles é forte para libertar, mas não é forte para conquistar. É forte para libertar, mas não é forte para conquistar. Então, Moisés fala isso para Deus. Por isso ele diz: Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste e afirmaste. Iavé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é uma questão importante para nós estudarmos um outro dia sobre cura interior, né? Quando Deus trata de alguém e castiga os pais, e depois essa herança, não genética, mas comportamental, não é uma questão genética, mas é uma questão comportamental da cultura da própria família, a família fica comprometida até a terceira e quarta geração e vai ter que se quebrantar, porque se não se quebrantar, eles estão debaixo da punição do Senhor. Mas isso é um assunto para cura interior, tá bom? Que não é o tema agora. Então Moisés encerra a oração dizendo: Pois perdoa a falta desse povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Se o primeiro ponto que eu destaquei mostra o povo se rebelando contra Deus, querendo atirar pedras em Moisés, Arão e Josué e Caleb. Se por um lado o primeiro ponto mostra a infidelidade do povo de Israel, e isso irrita Deus, causa ira em Deus, o segundo ponto mostra uma grandeza de caráter. Mostra uma postura de misericórdia de Moisés que todo líder tem que ter. Todo líder tem que ter. E o povo também, né, que se quebranta, precisa ter essa palavra: Senhor, não leve em consideração o erro da minha casa, não leve em consideração o erro da minha família, perdoa a minha igreja, perdoa a minha denominação por esse erro que estão cometendo, perdoa os líderes, perdoa o povo, e aí, seja qual for a sua função, você tem que agir como Moisés. Como Moisés agiu? Ele abriu o coração para Deus e disse: Olha, Deus, eles vão dizer que o Deus de Israel é um Deus que liberta, mas é um Deus que não tem poder para dar vitória. É um Deus que liberta, mas não é um Deus que conquista. Aí Moisés expõe toda a matéria e ele encerra, e aqui eu destaco o segundo ponto, ele encerra com um pedido de perdão. Nós todos temos que orar pelo perdão de todos, os irmãos e irmãs, sejam eles do povo, sejam eles dos mais diversos ministérios, sejam eles líderes, sejam eles pastores, sejam bispos, sejam quem for, nós temos que orar e dizer: perdoa, Senhor, a falta desse povo, perdoa a incredulidade deles de achar que o Senhor não vai conseguir conquistar. Perdoa porque eles não estão enxergando um palmo na frente do nariz. Perdoa porque eles estão fazendo uma continha olhando para a quantidade de povos que eles têm que vencer, e uns estão na montanha, e outros estão no mar, e outros são gigantes, e há fortalezas, e fazendo a conta, mais ou menos como os ministérios de administração fazem com o orçamento. Eles dizem assim: não é possível. Isso eu presenciei mais de centenas de vezes, centenas de vezes. Você reúne ministérios de liderança, ministério de administração, aí o que eu falei ontem, né? O pessoal chega à seguinte conclusão: olha, nós temos tanto, para abrir um novo campo missionário nós precisaríamos de X, nós não temos X, então o negócio é ficar como estamos. Eles esquecem que o Deus de Israel não só liberta do pecado, mas ele é um Deus da conquista. Ele é um Deus que abre porta. Ele é um Deus que faz como José prevalecer na terra estrangeira, na terra distante. Ele vai acumular riqueza para nós. Ele vai nos dar condição. Riqueza em todos os sentidos. Ele vai nos dar condição de prevalecer. Eles analisam a conjuntura, mas não têm uma postura de fé. Então, por não terem uma postura de fé, isso causa ira em Deus. E aí Moisés mostra misericórdia e diz assim: perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, a falta desse povo. Segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira que tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Em primeiro lugar, nessa noite, cuidado para não ficar reclamando de Deus depois de ele ter te salvo 1 milhão de vezes, ter salvado 1 milhão de vezes, e você no novo desafio, pode ser uma enfermidade, tenho lidado contra isso muitas vezes. Pode ser uma enfermidade emocional, pode ser um desafio ministerial, pode ser uma questão de fundo espiritual mesmo, pode ser qualquer coisa. Agora, só não deixe transparecer essa palavra: Deus é capaz de X, mas não é capaz de Y. Deus é capaz de libertar, mas não é capaz de nos fazer conquistar. Não diga isso. Em segundo lugar, uma vez que o povo ainda esteja nesse espírito de incredulidade, diga: perdoa, Senhor, a falta desse povo. Avante, irmãos, versículo 20. Nós pedimos perdão, Deus aceita o pedido de Moisés. Não forma um novo povo. Ele é humilde. Ele podia ter falado: ah, agora é comigo mesmo, eu sou o cara. Eu sou o cara. Ele vai acabar com o povo de Israel e vai começar comigo uma nova história. Será um novo Israel a partir de mim. Eu sou o cara. Moisés não tem essa postura de dizer: eu sou o cara. Ele diz assim: Senhor, perdoa o povo. Perdoa o povo. E Deus ouve a oração dele, só que, se você analisar o texto do dilúvio, por favor, analise o texto do dilúvio, você vai ver que o arco-íris representa o juízo e a misericórdia. Deus vai ter misericórdia porque Moisés pediu, mas não vai ficar sem tratar com justiça. Em terceiro lugar, o perdão e a punição de Deus. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo, de acordo com a tua súplica. Olha o que é a intercessão que nós podemos fazer para Deus, sobre a nossa família, igreja e sociedade. Yahvé responde: eu perdoo, de acordo com a tua súplica, eu perdoo. Entretanto, irmão, irmã, agora acorde. Agora acorde. Eu vou perdoar, sim. Eu não vou começar uma nova história a partir de você. Eu vou manter o povo de Israel a partir daquilo que eu criei. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram, perdão, a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que eu fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Ouça isso, igreja. Deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes herdarão, considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Eles estão pedindo voltar para o Egito? Então tá bom. Eu perdoo, Moisés. Ponto 3, irmãos. Deus responde para Moisés: Moisés, eu vou perdoar segundo aquilo que você me pediu. Eu vou perdoar. Eu vou continuar a história de Israel. E eu ponderei aquilo que você, eu escutei aquilo que você falou, que vai pegar mal. Vai parecer para os povos mesmo que eu sou o Deus que liberta, mas não sou o Deus que conquista. Falaste bem, Deus diz. Eu ouvi. Versículo 20. Entretanto, eu vou tratar. Isso você não vai tirar de mim. Eu vou tratar. Eles estão pedindo para ir para o Egito de volta, então eles vão dar meia volta no deserto e vão ao caminho do Mar Vermelho de novo. E aquilo que era para ser, o texto vai dizer, eu já me antecipo, o texto vai dizer aquilo que era para ser 40 dias de observação da Terra Prometida, agora vão ser 40 anos no deserto. Com exceção do meu servo Caleb, porque Caleb tem um outro espírito, me segue com confiança e integridade. Eu farei entrar na terra que me foi observar e seus descendentes a herdarão. Irmãos, em terceiro lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenham um espírito excelente. Peçam a Deus que o Espírito Santo gere em você um espírito excelente, um espírito de Josué, um espírito de Caleb, mais especificamente dito aqui no texto. Tenha um espírito de Caleb, siga com confiança ao Senhor, siga com integridade, não desista da obra, não fique fazendo análise a partir do que você enxerga na mão. A análise que você tem que fazer é a partir daquilo que Deus pode lhe conceder como pessoa. É a partir daquilo que Deus pode conceder como família. É a partir daquilo que Deus pode conceder como igreja local. É a partir daquilo que Deus pode conceder como denominação. É a partir daquilo que Deus pode conceder a todo o povo de Deus, de todas as denominações na terra. Não fiquem fazendo para mim, que sou onisciente, análise zelosa, pseudo-zelosa de conjuntura. Eu sou o Deus que abre o mar, eu sou o Deus que gera água no deserto, eu sou o Deus que gera codornizes e carne, eu sou o Deus que envia o maná, eu sou o Deus que providencia os recursos, eu sou o Deus que dá a vitória para você entrar na terra prometida. Não venha causar ira em mim, me dizendo que isso dá e aquilo não dá. Fui eu. Irmão, como eu ia dizendo, caiu a ligação. Preste atenção, eu sou o Deus. Não diga para ele a partir do que você olha e vê na sua mão. A partir do que você olha e vê nas suas possibilidades, eu sou o Deus que te livrou do Egito. Fui eu que derrubei os cavaleiros. Fui eu que enviei as pragas. Fui eu que providenciei água no deserto, pão para vocês comerem, codornizes. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que providencia. Eu sou o Deus que opera. Em nome de Jesus, se você não quer causar ira em Deus, por favor, por favor. Eu não quero causar ira em Deus, pastor. Não quer causar ira nele? Então não se apresente a ele pseudo-zelosamente, dizendo: olha, olhando assim, olhando assado, olhando cozido, o que nós vemos é a impossibilidade de um avanço para a tua obra, ou para o discipulado, ou para a educação cristã, ou para a ação social. O que eu vejo nas minhas mãos Deus, é isso. Deus está falando, não faça isso, porque eu vou ficar irado com você, e eu vou visitar você com a minha ira, e vou visitar até a terceira geração. As pessoas não param para pensar isso, irmãos, porque não leem a Bíblia. Eu vou visitar você. E castigá-lo, ele castigou até Miriam, que ficou um tempo perfeito, 7 dias, fora do arraial, não tem para ninguém. Deus castiga quem ele tem que castigar. Ele é pai, um pai castiga o seu filho e filha. Por favor, hoje em dia o castigo não pode ser mais como no passado, né? Com instrumentos que venham a machucar. Fisicamente, ou criar constrangimento emocional, ou qualquer outro tipo de coisa assim. Mas um pai tem que corrigir o seu filho pequeno que está engatinhando e que vai pôr o dedo na tomada. O pai, a mãe ou o cuidador vai dizer assim: não, não ponha o dedo aqui, ou então não mexa no fogo. Todo pai, toda mãe, todo cuidador vai dizer isso. E se o filho insistir nisso, ele vai ficar. Né? Vai avisar outra vez, e o filho insistir nisso, ele vai avisar outra vez, até uma hora em que o pai e a mãe poderão ficar irados e vão ter que dizer: olha, não, não, porque você vai se machucar, você vai se queimar, você vai cair. Veja que o exemplo não é difícil. Até um pai humano, uma mãe humana como nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Entre as boas dádivas está a correção. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, se você não quer causar ira em Deus e não quer que Ele te mande para o deserto da sua vida, ah, vai voltar para o deserto. É isso que você está achando? Você está achando que é melhor o deserto do que a minha intervenção? Você chega a pensar nisso, em sair da minha presença? Tá bom. Então você vai, ao invés de 40 dias de observação da Terra Prometida, eu vou te fazer andar por um outro tempo perfeito, que é o número 4, tá bem? É a perfeita tribulação, é um tempo completo de tribulação, é um tempo completo de deserto, é um tempo completo de prova. Então eu vou fazer o seguinte: em terceiro lugar, voltem e continuem sendo provados até o vosso coração se quebrantar e vocês entendam que eu sou Deus. Ah, irmãos, como eu quero que vocês hoje ouçam essa palavra. Já são 2 dias que nós ultrapassamos 20% da média, mas eu quero mais um. Porque nós precisamos avisar a igreja, nós precisamos avisar os pastores. Não é de qualquer jeito que se faz uma reunião, não é de qualquer jeito que se conduz à casa do Senhor. Nós temos que conduzir a casa do Senhor segundo o poder do eterno, nós temos que conduzir a casa do Senhor segundo a glória do eterno, nós temos que conduzir a casa do Senhor segundo o parâmetro de Jesus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Não é se igualando aos que não creem, porque os que não creem também são capazes de avaliar quanto tem na conta e quanto podem gastar ou não gastar. Esses números qualquer pessoa pode fazer. A diferença entre eles e você é que você tem um Deus que o liberta de todo cativeiro e conquista para você a terra prometida. E a terra prometida, se você não sabe, ela não tem a ver só com o céu, o novo céu e a nova terra. Ela tem a ver com o que Jesus orou no Pai Nosso: venha o teu reino. O reino já está entre nós. A terra prometida também já está, em parte, entre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra, ó, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ó maná. Ó Jesus aí, o pão que desce do céu. Perdoa as nossas dívidas, como Meu querido, nós estamos compartilhando sobre o capítulo 14 e eu estou dizendo a você com muita clareza: não reclame diante do Senhor, se coloque como intercessor pedindo perdão a Deus pelo povo, pela incredulidade. Em terceiro lugar, peça ao Senhor que o Espírito dele gere em você o mesmo Espírito que houve em Caleb, para que você tenha um Espírito diferenciado, santificado. Porque se você não tiver um Espírito santificado, suplicar, nós muitas vezes, como eu disse já na igreja, participando de muitos órgãos diferentes, muitos ministérios, na igreja local, no distrito, na região, na área nacional, na América Latina e demais. Muitas vezes a maioria das pessoas analisam só e exclusivamente aquilo que elas têm na mão, aquilo que os olhos delas podem ver. Mas eu dizia, um ateu pode fazer isso também. A diferença entre nós e aqueles que não creem é que nós temos a presença de Deus. E Deus é capaz de perdoar. Como Moisés pediu perdão pelo povo, como Moisés teve a humildade de não se considerar o cara, mas pediu ao Senhor: perdoa o povo. Eu não vou ser o pai de uma nova nação. As nações vão dizer: Deus pode libertar, mas não tem poder para conquistar. E Deus, de fato, vai ouvir a súplica. Deus vai ouvir a sua súplica, entretanto, ele vai tratar. Ele vai tratar o povo e vai permitir que ele fique por um tempo a mais no deserto. E esse deserto pode se dar de várias maneiras. O número 4 representa isso: período de provação, de luta, de oração, de quebrantamento. Leia Jesus nos 40 dias, antes de começar o seu ministério, foi tentado por Satanás. Então isso é muito sério. Nós precisamos entender isso. Em quarto lugar, eu já mencionei, vou fazer só a leitura. Qual é a punição que Deus dá ao povo? Deus é um Deus que castiga. Ele não é só um Deus que abençoa, que gera prosperidade, como tem sido pregado pelas igrejas novas, não todas, mas as neopentecostais, muitas neopentecostais, só prometendo bênção, prosperidade, automóveis, carros, fortunas. E não, o nosso Deus é um pai e ele vai castigar também, ele vai corrigir, porque ele disciplina quem ele ama, diz a palavra do Senhor. Versículo 26 até o 38 vai dizer isso. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Em quarto lugar, Deus está dizendo isso: eu vou tratar. E o tratamento, eu já falei, é ir para o deserto. Então, em quarto lugar, guarde isso. O povo de Israel, nota da King James, mediante suas murmurações e reclamações, fruto da falta de fé em Yahvé, acabou por provocar sobre si mesmo os castigos que lhe sobrevieram. O povo havia declarado que preferia ter morrido no deserto a ser conduzido para dentro da terra prometida, pois o medo dos grandes homens havia tomado conta dos homens de Deus. Todos aqueles israelitas de 20 anos de idade para cima, segundo o censo, morreriam no deserto, como haviam desejado e dito ao Senhor. As únicas exceções seriam Josué e Caleb, somente os filhos sobre os quais os israelitas haviam murmurado que Deus os deixaria morrer no deserto, sobreviveriam. A missão exploratória dos espias durante 40 dias a Canaã passou a ser o perdão numérico do tempo de sofrimento. Olha o 40 aí. Durante os próximos 40 anos, o povo assistiria todos os dias o juízo de Deus contra o desprezo e a falta de fé de sua gente e contaria seus mortos de 20 anos para cima, até que toda essa geração fosse enterrada. Só então a terra seria possuída por nova geração de crentes. Então, o que nós queremos é um evangelho de qualidade. E um evangelho de qualidade você tem que entender a Bíblia toda. E Deus é um Deus que corrige, que se ira. E pode ser a resposta para você que pergunta por que aqueles crentes que eu conheci passaram a vida inteira numa espécie de deserto em suas vidas. E a resposta está aqui. Verifique se isso não foi fruto de uma reclamação, de uma murmuração constante, de uma reclamação de um Deus que não age na hora que ele deseja, da forma que ele deseja. E isso Deus pode então sentenciar e fazer com que essas pessoas tenham seu coração no deserto, distanciado da presença de Deus, tá bem? Versículo 29: assim os vossos cadáveres tombarão nesse deserto, todos vós os recenseados, todos os listados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes por vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizieis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar, que conhecerão a terra que desprezastes. Aqui a gente já vê a misericórdia de Deus, que podia tratar até a terceira geração, mas Deus foi misericordioso e na próxima geração eles já entraram na terra prometida. Agora, não deixe para que os seus filhos ou sejam tratados por Deus, ou então só eles entrem. Tome uma decisão hoje, ouvindo essa palavra, quebrante o seu coração, não endureça o seu coração. E, como eu disse, né, nas centenas e centenas de reuniões, que você mude agora e diga: olha, eu estava errado até agora. Toda hora que tinha uma promessa de ação missionária, um projeto social com os carentes, da cidade ou com outros, toda hora eu me colocava. Eu colocava em dúvida a presença do Senhor, o poder do Senhor, e votava negativamente para esse avanço. Você vai mudar hoje, em quarto lugar, e vai dizer: o nosso Deus é um juiz também. Ele é um pai que corrige, e eu não quero que isso aconteça nem comigo, nem com os meus filhos. Versículo 32. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre esse deserto. Aqui uma palavra mais dura sobre pessoas que poderão cair no deserto, sobre esse deserto, e não vão experimentar a terra prometida, porque talvez não tenham mantido consolidado a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Nesse caso, há muitos que adoecem e há muitos que morrem. Pense no texto da Santa Ceia do Senhor: Muitos poderão morrer, mesmo tendo o nome de cristãos, poderão morrer no deserto, porque foram infiéis ao Senhor, duvidaram do poder do Senhor. Isso gera ira no Senhor. E vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nessa ermidão, durante 40 anos. Mesmo que os filhos entrassem, eles teriam que passar por 40 anos de provação, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentarei as implicações que de fato do que, perdão, do fato de me abandonares. Então você pode dizer: ah, mas todo mundo aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, então não vai passar por isso. Você está equivocado. Você está equivocado. Olhe para o texto do Antigo Testamento e olhe para o Novo Testamento. Deus continua corrigindo o seu povo, continua corrigindo a igreja. E muitos poderão viver no deserto e morrer espiritualmente, vivendo uma vida desértica. E outros poderão morrer longe da presença do Senhor, morrer no deserto, mas no sentido de ter se afastado por completo da presença do Senhor. E os filhos poderão experimentar o entrar na terra, mas antes disso também arcarão com as consequências da infidelidade dos pais. Eu, o Senhor, falei certamente, farei cumprir as minhas determinações, versículo 35, em relação a toda essa congregação desobediente, má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim nesse deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel e murmuraram contra ele ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Quando você volta e relata que é impossível, que Deus não tem poder para fazer o milagre, pode ter certeza que o Senhor não aguenta essa murmuração, não aguenta e espalha o seu juízo para aqueles que espalharam um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra, desacreditando a posse de Deus, o poder de Deus. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. Então, em primeiro lugar, não reclamem, não murmurem. Segundo, seja como Moisés, interceda com misericórdia e não se considere o cara. Em terceiro lugar, peça a Deus que gere em você o espírito de Caleb. Em quarto lugar, entenda que Deus estabelece o seu juízo. Deus ouve a oração de Moisés, mas o juízo não fica de fora. Eu perdoo sim, mas eles vão andar 40 anos no deserto. E aqueles principais que foram fundamentais para espalhar uma ideia amedrontadora de descrédito do poder de Deus, esses que fizeram isso vão morrer subitamente de praga perante Yahvé. Pode não ser hoje, querido, uma praga, como no passado, no deserto. Aquele era um contexto específico, mas a ideia, o conteúdo é que essas pessoas que amedrontam os outros, que espalham uma notícia desconsiderando o poder de Deus, a fidelidade de Deus, eles pagarão de modo especial por isso. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Que o Espírito do Senhor, em quinto lugar, gere homens como Josué, como Moisés, como Caleb e como Josué. Em nome de Jesus. Eu estou profetizando isso para uma nova igreja. Para a igreja nova e velha. Nova no sentido de uma nova postura. E velha porque é uma igreja fiel àquilo que está escrito há milênios de anos. É o mesmo, é a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo poder. Ele fez no passado, ele faz no presente. Em quinto lugar, o seu espírito seja como o de Josué, e você se posicione como Josué, e você se posicione como Caleb, e você se posicione como Moisés, se lhe vier ao coração, olha, todos aqui são infiéis, e eu vou começar uma nova obra a partir de mim mesmo. Não, não, não. A obra é de Deus, é com Israel, é com a igreja. E você é parte disso. Em último lugar, irmãos, a tentativa mal sucedida do povo. Depois disso, né? Depois de reclamar, depois de, em segundo lugar, Moisés pedir misericórdia e perdão, depois de Deus perdoar, mas dizer, avisar que vai estabelecer juízo e também dizer que todos deveriam ter o espírito de Caleb. Em quarto lugar, o Senhor começa a estabelecer o juízo e um juízo duro, porque em 3, 4 meses eles puderam chegar à terra prometida e poderiam ter entrado e só vão entrar 40 anos depois. Em quinto lugar, que você tenha o espírito de Josué e Caleb. Tome posição. Vá com amor. Mas vá com autoridade e diga: o nosso Deus é poderoso para fazer isso, para nos levar à realidade prometida, aquilo que Deus está nos prometendo como igreja, como ministério, como pessoa, como família. Em último lugar, a tentativa mal sucedida. Depois de tudo isso acontecer, os rebeldes: ah, vamos dar um jeitinho, vamos tentar dar um jeitinho. Nós já fomos infiéis a Deus. Nós queríamos matar esses crédulos, esses crentes, nós queríamos matá-los apedrejados, nós queríamos reclamar sem ser punidos. Vamos dar um jeito, então. Vamos fazer alguma coisa. E eles fazem do versículo 39 a 45, e aqui eu encerro. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel, e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: eis-nos aqui, e subimos a esse lugar a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem-sucedido. Não adianta tentar dar um jeitinho agora. Não adianta tentar ir lá para o monte agora. Não, não subais. Pois o Senhor não está no meio de vós, não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Eles já tinham sido derrotados pela reclamação, pela ira de Deus. Quase Deus fulmina todos, mas agora eles querem se levantar contra os outros povos e Moisés avisa: não, Deus não está com vocês. Na realidade, os amalequitas, os cananeus vos atacarão ali e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé e o Eterno não mais está convosco. Então, aquela luta contra o maligno, contra uma sociedade de valores corrompidos, contra a velha natureza, não adianta se levantar com o teu jeitinho. Não adianta tentar dar um jeitinho. Agora, a melhor coisa a fazer é rasgar suas vestes e, como força de expressão, segundo a conjuntura da época, e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Mas eles não. Eles quiseram resolver no próprio braço. E apesar disso, então, depois de Moisés ter avisado, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Era derrota na certa, irmãos. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços. Em último lugar, se você tentar, na força do seu braço, se a igreja local, em seus mais diversos ministérios, a denominação, tentar isso no seu braço, na força do braço, quando viu que o negócio está feio, quando viu que não deviam ter murmurado, quando viram que Moisés pediu perdão pelo povo e que Deus teve misericórdia, mas estabeleceu o juízo, e dizendo que Caleb era o modelo do espírito que ele queria. Depois que ele avisou que ia tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Depois que ele disse que eles iam ficar para cada dia de observação, um ano no deserto. Depois de ele falar novamente, olha, o que me agradou foi Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Eles estavam desesperados e falaram: vamos atacar esses povos. Moisés disse: não adianta lutar contra o diabo, o mundo e a carne na força do seu braço. Não adianta. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eles levaram um grande. Tiveram uma grande derrota. Eles subiram a montanha para enfrentar Amalequita e Cananeu, que habitavam nas montanhas, e esses derrotaram-nos e perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços, e muitos morreram naquela batalha, como muitos morrem na batalha espiritual, porque depois que percebem tudo o que aconteceu, então, vamos na força do braço. Aí provavelmente traçam um novo plano, né? As igrejas históricas são especialistas nisso, e eu sou parte dela, né? Na vida inteira. Mesmo a Assembleia de Deus, historicamente, já é chamada igreja histórica, pentecostalismo histórico. Então vamos na força do braço, vamos na força do nosso braço para tentar remendar essa coisa que nós fizemos, esse mal que nós fizemos. E quando vai na força do braço, Deus surpreende, não vai com eles. Não vai com eles, nem a arca do Senhor vai com eles, nem o Senhor vai com eles, e eles acabam sendo perseguidos, derrotados e feitos em pedaços. Eu já vi isso acontecer, estou vendo isso acontecer. Igrejas históricas por todo o mundo, na Europa, fechando, virando estúdio musical, virando mesquitas, com todo respeito aos muçulmanos, né? Mas virando mesquitas, igrejas que eram templos, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Templos fechados, bairros que tinham a presença de uma determinada denominação, não tem mais. E igrejas pentecostais que tinham o poder de Deus no início do século, não tem mais. Agora ficam dependendo de usos, costumes e algumas outras coisas, mas o poder do Espírito, o poder da Rua Azusa, o poder do Pentecoste já não há mais, não há mais, não há mais, porque tudo foi feito em pedaços. Porque quando nós estamos longe de Deus, se nós tentarmos enfrentar os inimigos, nós ficamos em pedaços. Só faço uma última comparação. Quando os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio e eles estavam sem o devido preparo, Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e exortou os discípulos e disse: vocês não expulsaram por quê? Vocês não expulsaram por quê? Porque faltou fé. Vocês não conseguiram pescar por quê? Porque faltou fé. O barco quase virou numa determinada situação, indo para Gadara, e vocês estão apavorados por quê? Porque faltou fé. E se você olhar os outros textos, por que que vocês não fizeram? Porque faltou fé. Pastor, mas o senhor vem trabalhando a necessidade de organização. Isso. Primeiro a fé no Senhor Todo-Poderoso, depois a nossa obrigação, que Ele mesmo orienta para que nós nos organizemos. Mas não adianta nada a organização, a instituição, se nós não tivermos fé. Vai ficar aquele número de pessoas durante 10 anos, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, se não diminuir e pessoas saírem e formarem outras. E nós vivemos uma patologia geral no Brasil, onde o segundo grupo de maior expressão no Brasil, irmãos uruguaios, ouçam isso, para que não aconteça aí. O primeiro grupo mais numeroso do Brasil é a Assembleia de Deus. Mesmo assim, eu afirmo que tem faltado o poder do Pentecostes mesmo. O segundo grupo é chamado dos desigrejados. Não aparecem em algumas estatísticas porque eles não sabem como colocar isso. Desigrejados são aqueles que estão desalentados com qualquer igreja, não frequentam igreja nenhuma. Esse é o segundo número, é um fato. Depois da primeira denominação, a segunda denominação mais numerosa, uma denominação no sentido de que tem um nome, né? São os desigrejados, os sem igreja, porque eles olham para a igreja e veem que falta fé, tem normas, tem usos, tem costumes. Tem muitas vezes preconceito, tem luta por poder, tem uma série de coisas, mas falta credulidade, e falta acolhimento, e falta amor, e falta misericórdia, e falta perdão, e falta reconhecimento e honra para aqueles que merecem honra. E por isso Deus os abandona e nós somos despedaçados. E estamos despedaçados. Se por um lado nós nos alegramos com o crescimento numérico no Brasil e alguns outros lugares do mundo, nos alegramos parcialmente, porque por outro lado nós percebemos que esse crescimento numérico não é acompanhado de um evangelho de qualidade. Tem igreja fazendo bagunça, besteira de todo lado, porque falta Bíblia. Falta líderes, faltam líderes que têm o espírito de Moisés, o espírito de Josué, o espírito de Caleb. Se você estiver perguntando, o senhor tem, pastor? Não, eu não tenho. Eu oro para que eu tenha todos os dias. E o fato de orar para que eu tenha todos os dias, desde o dia em que eu fui orientado sobre a grande comissão de ser discípulo, de fazer discípulo, tem gerado em mim, o Espírito Santo tem gerado em mim a imagem e semelhança de Jesus. Ainda não ao ponto de chegar a uma vida desejada, ainda no ponto de ter que desatar sandálias de todos os cristãos sérios do mundo, mas Deus já está fazendo essa obra. O mesmo que começou a obra é aquele que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas nós precisamos hoje entender: Deus é misericórdia, é. Deus vai dar a terra prometida, vai. Ele vai dar o coração prometido, vai. Ele tem poder para dar o coração prometido. Ele liberta você do cativeiro, ele liberta você do pecado, ele liberta você da morte, ele te justifica de todo pecado, mas ele quer santificar você para que você tenha a conduta de Moisés e ele fale com você face a face. O Espírito Santo testifique com seu espírito que você é filho de Deus, e ele quer confirmar que você está em processo de santificação. Ele quer dar a você o espírito de Josué. Ele quer dar a você o espírito de Caleb. Nós precisamos ser igreja de Jesus Cristo, o Senhor. E se nós formos a igreja de Jesus Cristo, o Senhor, tenha certeza absoluta que Deus vai nos dar a vitória, nos dará a terra prometida. E nós não seremos entregues aos inimigos e despedaçados por eles. Recebamos a bênção e eu deixo essa palavra. Ouça uma vez. Essa você ouça duas, três, às vezes quantas vezes for necessário. Às vezes quantas forem necessárias. Para que você diga, hoje eu vou mudar. Nessa semana eu mudo. Nessa semana o Espírito Santo se prostre diante dele e diga, Espírito Santo, me dá o Espírito de Moisés, me dá o Espírito de Josué, me dá o Espírito de Caleb. E aí você vai pedir para ele e pode ter certeza que ele vai começar um novo tempo na sua vida. É tempo de vitória. É tempo de terra prometida. Mas não esqueça, Deus é misericórdia, mas ele também é Pai que disciplina. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.